A Cressol é para todos. E se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro. Esse gigante da economia precisa cumprir o futuro. E o crédito da Cressol atua em 360 graus. Apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cressol. Crédito para quem nunca para. 6:56. Rádio Pato Vivo, Sinipão K 356, 700 kHz. Afiliada à rede Gaúcha Sati. Construtora AL, tirando seu projeto do papel, realizando seu sonho. Atualizar seu acabamento e reformas em geral. Orçamento sem compromisso. Construímos na cidade e no interior. Construtora AL, na rua Ramiro Gonçalves, 583, bairro 3 de outubro. Fale com os construtores. Lauro e Anderson Lucas, telefone 99722-1663 ou 99204-0856. Construtora AL. Acompanhe todos os sábados aqui pela Batovi 700, o programa Gente da Terra, valorizando sempre os talentos desta querência. Oferecimento Urbano Agroindustrial e Arroz Urbano, vamos fazer. Ótica Ricardo, na Coronel Soares 743, o telefone é o 3252-1139. Ótica Ricardo, hoje em São Gabriel, Livramento e Santa Maria. 6:58. Fique ligado na Rádio Batovi, ouvindo o melhor da música gaúcha, diariamente, aqui na Batovi. Ao jurar a campeã, 6:58, ainda só lá se foi a primeira volta. Hoje é nosso título, ele vai até por volta das 5:00 para as 8:00. Depois vai esse pastor, que é feia a programação da Rádio Emissora Batovi. BCD Material e Construção na Avenida Antônio Manuel de Macedo, no bairro Bonfim. Material e Construção, elétrico, hidráulico, sanitário, ferramenta em geral, entrega na construção, orçamento sem compromisso, áudio e equipe lá para frente, para todas as informações, para todas as dúvidas. Aceita todos os processos. Telefone 3232-0660. 3232-0660. DCD Material e Construção, Ano Bonfim. Antônio Manado Macedo, 391. Construtora L, tire seu projeto do papel e realize aí o seu sonho. Arrefere seu acabamento, reforma em geral, orçamento sem compromisso, constrói na cidade, constrói para fora. Construtora A L. Ele fala lá com o Pereira, fala com o Anderson, fala com o Lauro. Telefone 997-22-1663. 997-22-1663. Lá na frente, lá no bairro 3 de outubro. Ramiro Gonçalves, 583, Construtora AL. Tirando aí o seu projeto no papel, se tornando realidade. Ah, mas é só uma reforma. Vamos por aí, vamos fazer de tudo. Vamos ver também. Construtora AL, 997-22-1663. Sete horas. 1 minuto. Agora 1 minuto. Vamos lá na região. Comando Nato de Roseplay. Caralho, que aí, mano. Levando. Quinta-feira, 3 de junho. Agorada com o tempo. Leva aí. Leva uma prosa. Claro, gente. Claro, próximo. Agorada com o tempo. Agora são 7 horas, 2 minutos. Daqui a pouco a gente vai se desligar. Aí, nosso na rota, a gente já consegue. Vai ter um papo com ele. Na ótica centro da visão, lentes de visão simples a partir de 50 pilas, lentes multifocais a partir de 220, armação a partir de 99 pilas. Ótica centro da visão, Coronel Soares, 515, 500, na sala 3, telefone 3232-4199. Uma ótica dentro da visão, um novo conceito em ótica. Passa ali, calma, fechado, leva tua receita ali, e ó, se é simplesinho, se é simplesinho, já sai por 50 pilas. Ótica centro da visão, 3232-4199. Sete horas, 3 minutos. Não, e a gente volta para mais cidade. Mais música, mais diversos, mais massa, e assim a gente vai fazendo a programação alterada. Vamos!